Via 5973, a transfer informação, qual é a velocidade que você está mantendo? 240 nós. 240? Afirmo, cara. Gente, caso necessite de alguma outra redução, informe anteriormente o controle para frequenciamento das aeronaves atrás de você. Ciente, tomarei. Por enquanto, vamos manter 240 até lá, perto de dona. Alistair 6570, identifica, chegada a mar e desça até o 050 e 250 mais. P5973, mais quantas milhas aproximadamente para o seu poder voar, Duna? Em torno de 10 milhas, cara. Gente, reporta o ideal de descida, o P5973. Mais 13 milhas para descer. Controle, número 9970, positivo. Federal 9970, identifica, chegada a mar e desça até o 0620 e 250 mais. É o número 3 na próxima fase. Sim. A livre de desvios reporta ao teste para novas instruções. Será o 9970, como anteriormente mencionado, seu técnico número 3. Para nós que o de agora, aproximadamente 12 milhas na sua frente, é o 767 da ASA. Tá bom. Quantos anos de navegador na 5973? Confirme? 5973, condições de navegar Duna e descida. Desça para 3.000, voando Duna, ajuste 1012. 3.000, Duna, 1012, 5973. Passa a carta 6670, 3.000 à direita, depois voa mais. Está livre de giz, retorno ao técnico. Azul 4040, tem condições de Elefa? Afirmativo, senhor. O Elefa 4040. Pro de Elefa 4040. Chama táxi, 9045. Chamaremos para o táxi, igual 9045. Alfa 6570 autorizada para o DTAP. DTAP, Alfa 6570. Mantenha para o de Mário, 09970. Mário, você tem condições, só vai manter o plano de 40. Gente, por 0040. 46570, desça para 4000 pés, ajuste 1012. 4000 pés, Itapi, ONU 0, ONU 2, Itapi, 6570. E o 5973, desça para 2000 pés, ajuste 1012, reporta localizador. 2000 pés, 1012, reporta aí localizador, 5973. Salvador, é o R, Europa, Lima, Vitor Lima. Lima, Vitor Lima, prossiga. É o Lima, Vitor Lima, Lima, na posição 11. Solicito autorização para ser revocado para o 43, posição 1. 035, abre 6570. Ah, mesmo. Eu te aponto ao termo de vista. Conterá, Aham. Sim. Convô, composto. Isso. Azul 4040, Recife 1288 ao termo 260. Recife 288, 260, bom dia. 5. Ajuste no 0, no 2. 1.002 no ajuste, saque da direita, ponto zero no 0, 102.95. Não posso você essa flor 40 até o custo localizador? Obrigado. Tá bom. Taxi até o ponto de espera da 1-0, parte 1 Ninja, no ponto de espera do Rio 1-1-895, ajuste no 0-1-2. Caro 6570, agora pro de Itapi, cruza 085 para 4000. Gente, vou Itapi, descendo para 3000 pés, ajuste padrão. 3000 pés, 1013, o Azar 6570. 5973, está visual, desce para 1700, cara. Negativo, desce para, inicialmente para 4000, 09970. Não foi o 70, falou com a senhora, não. Federal 9970, desça para 4000 pés, ajuste agora 1012. Copiou, Federal 9970? Negativo. Foi submodulado. E não fui eu que chamei. Gente, quem chamou para o 1700 foi o Rio 5973. Agora a informação do Federal 9970 é descida para 4000 pés, ajuste 1012. 1012, 4000. E o 5973 estabilizou? Estabilizando o 5973. Gente, completa a final torre 1895. 1895, obrigado, senhora. Salvador, bom dia, 5973 da Rio, localizador da 1-0. 5973, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso baixado e travado? Ainda não, senhora, já te informo. E informa as condições do aeródromo? O aeródromo opera visual, a pista encontra-se úmida, não chove no momento. Obrigado. Coritan 3153, só no ponto de espera da 10, pronto. Shenstone 3153, mantenha o ponto de espera e aguarde. Aguardando. Quero descer para 2.000 pés, ajuste 12, está livre ali. 2.000 pés, 1012 e VLS, ato 6577. Essa brusca, não pode interceptar o curso? Motivo, 09970 como solicitado, está autorizado. O 5973 é parte quando visual com aeródromo? Voltarei, informa que está baixado e travado. Gente. Para 9970, desça para 3.000 pés, ajuste padrão. Rio 5973, contato visual, vento 970 graus com 49, livre pouso 90. Livre pouso 90, avistou 650 pés. Gente. Ato 6570, Sideral 9970, a torre acaba de informar, teto 600 pés, visibilidade de 8.000 sem chuva. 6570, ciente, grato. Salvador, muito bom dia, 4201 da Azul, tem uma informação aqui. 4201, só instante cópia. Obrigado, senhora. Só instante para cópia, o nosso portão de número 3, Campinas. Gente, prepara Dael Leda Motima, aguardando. Dael Leda Motima, obrigado, senhora. Salvador, bom dia, Rio 5973, de voo, Foxtrot. 0 graus com 59, tem livre decolagem da 10. Livre decolagem da 3 com 53. Bom dia, voo 9045, não pode estar na frente. Bom dia, 9045, mantenha o ponto de espera e aguarde. 1013, está livre aliás. 2013, livre aliás. Estabilizado LS 10. Estacionado através do portão 9, aguardando novas orientações para prosseguir reboque. Correio 59. Corrijo Lima, Vitor Lima. Autorizado o reboque até o través, portão 612. Reporta no través do 612. Ok. Iniciando 3153. Salve, Salvador, bom dia, Xené 62 do nome, mas com um forte trato de autorização. 62 1-1, bom dia, número 2 para cópia, aguarda, prepara da Euleda Irumi. Aguarda, 62 1-1. Decimal 35. Decimal 35, bom dia. Apto 6570, continue a aproximação, reporte quando avistar. Baixado e travado? Na baixada e travado, reportará avistando 6570. 3153, bom dia. 1500 na saída da El. 3173, contato radar, sul para 360, saída da El. Após 2000, autorizando a Prodileda. 2000, Leda, subindo para 360, 3153. O Sideral 9970, torre 1895, vou pouso. Obrigado. 970, estabilizado. 9970 é o número 2, é porte marcador externo baixado e travado. Gente. Avistou 9703, apta 6570. Gente, apta 6570, sem livre pouso na 10, vento 80 graus com meia dúzia nossa. Livre pouso, apta 6570. Informo que tem mais uma aeronave para pouso, além dessa já na curta final, após ser autorizado a alinhar, ok? Gente, voo 9045. Azul 4201, copia? Copia, senhora. 4201 da Azul, Campinas. Só para a informação agora, informação em curso é a Golf, aeródromo operando instrumento é, autorizado Campinas, nível 300, decolagem da 10, curva direita, perfil da El, Leda Motiva, interceptor pêndulo 10, curvável pêndulo 16, conforme rota do plano. Aciona 5125, controle 119, decimal 35. Autorizado 300, Campinas, decola da pista 10, com curva direita. Da El, Leda Motiva. 5125 ao transponder 1935 ao controle, as zero vias são Upper Zulu 10 para o base, Upper Zulu 16 para o azul, 4201 ao controle 1935. Correto, 4201, chama pronto, portão 3. No terceiro portão chamará, 4201 da Zulu. Poxa, 6211, pronto, cópia? Pronto, cópia, gente da Golf, 6219. Autorizado Galeão, nível 360. Decolagem da 10, curva à direita no perfil da El, Leda, Irumi. Intercepta Upper 9857 até Mouço. Aciona 5127, controle 119, decimal 35. Autorizando 360 Galeão, Upper 985, confirmando na saída da El, Leda, após Irumi. Intercepta Upper 9857 até Mouço. 5127 transponder e o controle 1935, chama 6219. Correto, 6219, chama pronto, puxa, acionamento, portão 5. Bora. Chegou no 865, na escuta. 0100, Zurubus na cabeceira 28. Gente, pouso a critério, vento no 50 graus com 89. Seguir pouso para o Sideral. 6570, bom dia. Alfa, Kilo, Pat 3, já tenta o sinalizador. Alfa, Kilo, Pat 3, sinalizador, 6570. Salvador Lima, Vitor Lima, através do portão 7, aguardando orientação para continuar o pushback. Gente, Lima, Vitor Lima, tem a posição aguardando. Excelente, obrigado. Alô, bom dia, bolo 093, gente da Golf para Confins, Salo Guetuno. Bolo 093, Golf, confere, só um instante, cópia. Gente, você deveria só confirmar a saída? Árvore Aleph. É, não copiei, o bolo 093. Arbor, Arbor Aleph. Arbor Aleph, certo, o bolo 093. Oito meia cinco na escuta. Liberal 99-0, falando com o 4, direita solo, induzindo o sinal 9. Federal 9970, Alfa, Kilo, Baixo 3, já tentou sinalizar. Não, 045, vento 1, 50 graus, 109, livre decolagem, pista no 0. Iniciada, 9045. O azul 2783 na frente da Golf, bom dia. Azul 2783, bom dia, só um instante. 935. Plano e voo 9045. Voo 9045, contato para a decolagem, subir e manter a nível de voo 410, não precisa sair da boca. Ok, 410, vai necessitar curva imediata à esquerda para interceptar a radial devido a formações. Livre autorizado o desvio, vai na prioridade quando possível. Prioridade 9045. Andrei, zona 53, chame Recife, ano 25, decima 1. 1251, 3153, bom dia. Vida Arbor, transição elétrica. Controle 119.35, torre 18.95. E transponda 5131. Autorizado, vitória da conquista 160. Eleva o piló e após voa direto conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva direita, Arbor Eleva é a saída. 119.35 controle, 118.95 é a torre Salvador. E 5136 no transponder, o azul 2783. Protejamento correto, chama pronto para acionamento. Chamará pronto acionamento. Obrigado. Fala Salvador, bom dia, 963 da Gol, tem informação, Gol 380 para o Galeão. Gol no 963, bom dia, aguarde porta. Esse gol seria ser aprovado, por favor? Será pago junto com a cópia da autorização, em instantes. Ok, não tem, obrigado. Gol no 093, cópia. Prossiga. Autorizado para Confins, nível de voo 360, conforme rota do plano. Saída Arbor, transição elétrica, curva direita. Controle 119.35, torre 18.95, transponda 5137. Gol no 093. 360 para Confins na rota Confins, vai decolar na Arbor elétrica, curva direita. Controle 1935 e aciona 5137. Correto, chama para acionar. Agora. Gol 1963, copia? Copia. Autorizado para o Galeão, via rota direta até Irume, Upper November 857, Moço, nível de voo 360. Após a decolagem, curva direita, aguarde a saída, controle 119.35, torre 18.95, transponda 5135. Cuidado para o Galeão, nível 360, via rota do plano de voo, direto Irume, Upper November 857, Moço. Decola da 10, curva direita, 119.25 ao controle, 18.95.14, 5.135 ao transponder, gol 1963. Está correta a saída da Euleda Irume. Da Euleda Irume a saída, gol 1963. Salvador Azul 4201 no portão 3, com estacionamento. azul 4201. Aguarde autorização. Aguarde, senhor. 4201. Vitor Lima, solo Salvador. Lima, Vitor Lima, né? Tudo seu, comigo. Quanto tempo mais inicia o reboque da aeronave para frente? Não, eu fui solicitado a permanecer através do portão 6 até nova orientação para reboque. Para continuar o reboque até o 4-3. Gente, já está autorizado o reboque até o 4-3. Lima, Vitor Lima. Ok, Lima, Vitor Lima, obrigado. Azul 4201, portão 03, autorizado acionamento e pushback, chame pronto para o táxi. Livre pushback e acionamento, pistão 90, vou chamar para o táxi, 4201 da Azul. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, solo Salvador. Papá Juliette, Papá. Plano de voo autorizado para GQE. Nível 120. Rota direta na radial 238 de Salvador até 120 milhas. Após a prevista modificação do plano de voo para o nível 105 e condições visuais. E segue conforme rota do plano de voo. Decola da pista 17, curva direita, saída Arbor. Após, direto para interceptar a radial 238. Controle 119.35, torre 18.95, transponda 5117. Voo no 865, são instantes. E confirme o nome da localidade então, o Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Então, correção. Está autorizado 120 para Jequitinhonha. No nível 120, plano Yankee. Cancelamento do plano instrumentos a 120 milhas de Salvador, quando prossegue em condições visuais para pouso em Jequitinhonha. Confere? Recife, frequência 12.85. 2685, voo 2045, obrigada. E autonomia? Ciente. Chame a torre para o táxi decolagem e acionamento. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Confirme o tráfego. O 1963, funcionamento, posição 190. Pushback em coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Coordenação, operação do voo 1865? Repita. Seria operação para o voo 1865? Voo 1865, autorizado nível 360 para Brasília, via Upper Zulu 7, Malba, Apino, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita, saída arbor, transição elétrica. Controle 1-9-35, torre 1-8-95, transponda 5-1-4-1. Só a saída para mim, por favor. É, a transição eu peguei elétrica. Arbor. Correto, chame pronto para acionamento. Estamos prontos para acionamento 9. Para o táxi, o 401 Azul, 116, a bordo, autonomia de 427, Ribeirão Preto 0. Livre táxi, Índia Alfa, ponto de espera 10, transferência, Azul 4201. Índia Alfa, 1895 com a torre, obrigado, senhor 401. Pushback, acionamento, 6219. Está pronto o pushback, o voo. Voo no 865, é o próximo na sequência. A sua esquerda, há um Boeing 737-800 da companhia, guarde autorização. Gente, aguardando a autorização, sempre. Oxenair 6211, aguarde autorização, portão 05. Aguardando Oxenair 6211. Solo Gol 1963 para o táxi, pronto, 153 a bordo, 3 horas e 40, alternativa Florianópolis. Gol 963, autorizado táxi, contornando pátio 1 na esquerda, Índia e Alfa, ponto de espera, pistão 0, ponto de espera, transferência. A linha mantém pistão 0 com a 201 da Azul. 1963. Solo, voo 093, espera pushback-acionamento 21. Voo 093, aguarde autorização. Aguarda. Gol 1865, assim que o Boeing da companhia passar a sua cauda e liberar, está autorizado seu pushback acionamento. É posto para o nosso táxi. Já vai para o táxi. O Papa, Juliette Papá, bom dia, autorizado táxi, reporte para ingresso. Azul 401, 91, 50 graus, 069, autorizado decolar, pista no zero. Livre decolagem, pista no zero, com a 201 da zona. A sua escuta, 2783? Desconsidere a última autorização de tráfego aéreo. Tráfego. Sente, desconsidera. Poderia confirmar o motivo, por gentileza? Verificação com relação à operacionalidade de conquista. Certo, grato, 2783. Já foi solicitado, inclusive, uma DLA para nós aí, uma possível melhora em vitória da conquista. Obrigado. Onde está o Xenar 6219? Guardando o Xenar 6219. 12, bom 963, bom dia. Pronto, espera, pistão 0, pronto. 963, bom dia, Lima, tempo 0, estimado 2 minutos, aeronave decolando, vejam a saída. Autorizado ingresso, porta alinhado pronto, papai Juliette Papá. Mantém, visto no 7 autorizado, papai Juliette Papá. 676, 3 horas e 30, Campinas, Viracopos. Dia pro senhor, bom trabalho, 401 da Zona. 12h30, POB. 176. Gente, livre táxi, contorne o pátio 1 na esquerda, Índia e Alfa, transferência no ponto de espera. Gol no 865. Autorizado o táxi, Índia Alfa, contornando o pátio, mantendo no 0895865. Azul 2783. Azul 2783. Tráfico Salvador, bom dia, Xané 6285, formação Golf, nível 380, Brasília. Confirme. 6285, 380, Brasília. Desculpa, não entendi. 6285, 380, Brasília. Gente, Oxané 6225, aguarde Costa. Guarda. Paulo 3, estimado, pelo gol 093. Mais uns 2 a 3 minutos. Obrigado. Solo 2783. Papá Juliette Papá, fora do solo. Papá Juliette Papá, Zeclos 33, controle 119, decimal 35. 119, decimal 35, Papá Juliette Papá. Salvador, bom dia, gol no 865, pode estar a 10, pronto. 865, bom dia, Lima mantém. Lima mantém, eu no 0, gol no 865. Gol no 963, 233, controle 1, no 9, décimo 35. Chama agora o controle 1935, gol 1963, seu bom dia. Preso no 1, no portão 05. Autorizado acionamento e pushback, chama pronto o táxi. Chama no táxi, 62 no 1. Gol no 093, portão 01. Autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado acionamento e pushback, vai chamar o táxi, bom, 093. Poxa, né, 6225. Copia 6225. Autorizado Brasília, conforme rota do plano, apresulou na 7 Malba, após Apino, nível de voo 380. saída arbor, transição Elefa. Curva direita após a decolagem, controle 1.9.35, torre 1.8.95, transponda 5.1.43. Autoriza Leda da presente, ou Irume? Ativo, mantenha perfil de saída, Gol 1.9.63. Mantenha perfil. 19.35, controle de 5.1.43, transponda, Oceané, 6.2.25, posição 6.6.12. Correto, chame pronto para acionar. Azul 2783, solo Salvador. Escuta o 2783. Recebemos a informação do Centro Recife que Conquista opera já em condições visuais. Afirmativo, está ciente, prossegue a mesma autorização? Mantém a mesma autorização anteriormente fornecida. Chame pronto para o acionamento. Muito obrigado, já manterá a mesma autorização, vai chamar o acionamento 2783. Que não seria 238, senhora. 243. 243, confirmo. Confirmo, 243. Papai Juliette, papai autorizado, Vana Francisco. Ciente, livre pôr do destino, papai Juliette, papá. Colagem, mantendo a frota 3000. Boa noite, vem assim que iniciaram na zero. Quatro 201, chame Centro Recife, 125 décima 1. Centro Recife, 251, obrigado, senhora. Alcera 1288. Salve, Salvador. Lima, Vitor Lima, informa que já conseguiu o reboque. Enquanto está na posição 1 do 43, obrigado, bom dia. Repita, por favor. O Vitor Lima, Vitor Lima, informa que já concluiu o reboque e encontra-se na posição 1 do pátio 3. Obrigado e bom dia. Gente, obrigado. Para o táxi, Chanel 6219, 141 a bordo. Autonomia de 3 horas e 30 minutos, soltando a Campina. O Chanel 6211. Siga o Boeing 737 da Gol à sua frente, até o ponto de espera da pista 1.0, quando transfere para a torre 1.8.95. Segue a aeronave à frente, ponto de espera da 10, transfere torre 19, confirme 19.5. 1.8.95. 18.95.621. Para o táxi de Gol 1.093, autonomia 3 horas, apenas Campinas, CB124. Gol 1093, autorizado táxi, à direita, Índia e Alfa, transferência para a torre. 1.8.95. Direita, Índia e Alfa, transferência para a torre 1.8.95. Bom dia, Gol 1093. Salve Salvador, Oxa 6225, gate de número 612 para pushback e acionamento. Espera dano zero, pronto. 1093, bom dia, a linha, mantém pista no zero. A linha mantém pista no zero, vamos 093. Afirmativo, tá visual com o tráfego saindo do pátio 3. Tá livre pushback e acionamento na posição 62, eu vou chamar 6225. Salvador, bom dia, 6219, está se aproximando do ponto de espera 1 no 0 pronto. Bom dia, 6219, mas eu posso ficar aguardando. Você pode ficar, chegando 6219. Gente, aloca o código 0132, o meu é Queen, 093, 1963, chame centro Recife, na frequência 125.1. Chama agora centro Recife, 125.1, eu vou 1963. No 963, decolou 41, no controle 1, no alvo decimal 35. 1935, bom dia, como era 3. Controle Salvador, bom dia, como era 3. 1093, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 360, via sair da árvore. Para 360, via árvore, voo no 093. 1865, efetuando um desvio. O 1865, já na proeza elefa, confirme. Positivo, estamos voando a elefa, presente. Autorizado a colagem 1-0, Fernando 2-1. Para o táxi com 1-1-2 a bordo, 3 horas e 12, alternando Uberlândia ou Oxa 6312. 6225, vai descansar. Uberlândia, POB 1-2, autonomia? 3 horas e 10. Gente, portão 06, livre táxi, ponto de espera, pistão 90, chané 6225. Livre táxi ao ponto de espera da 10, 6225. Desvio Gol 9093, repórter quando possível para o Elefa. Repórter Desvio Gol 9093. 1 no 9, 35. 9935, Xenário 62, 1 no 9. Salvador, bom dia, Xenário 62, 1 no 9, transfere. 6211, no contato na decolagem, subir e manter a nível de voo 360, via saída da EL. 360, via saída da EL, poderia voar da EL, Olinda está presente? 6211, ainda negativo, mantém o perfil de saída. Passei por Cruz Saída, 62, Anu. Azul, Alpha X-Ray Uniforme, solo Salvador. Solicito a autorização de reboque do Padre 3 para o Padre Principal, posição 03. Azul, Alpha X-Ray Uniforme. Autorizado o início de reboque. Reporte quando estiver pronto para iniciar o reboque à frente. Ok, então agora para iniciar o reboque à frente. Passando 1 no 65, vou na prioridade de TAP e reporte em viagem de descida do 4958. Agora o que você vai TAP o 4958? Entendi. O meu é com informe que o campo esperando instrumento, teto de 1000 pés, visibilidade de 7 mil metros e chuva moderada. Dear 62, desvio esquerda para 220. Livre de desvio, reporte quando possível para a Leda, Sané 6211. Vai reportar quando possível, Leda 6211. Palme Romeu Eco Índia, controle. Torre Salvador, bom dia, Oxané 6225.0 da 10. Xanem 25, bom dia, autorizado a linha decolar, pista 10, feito 170 graus, 0 menor. A linha decola da 10, Xanem 225. Apurando lenda, Xanem 62, do nono. Tá pronto, ele é, pagou 1093. Entendi. O meu é com Índia, as condições visuais para 1.500 pés. Salvador, Alpha X-Ray Uniforme, solicita início do reboque. Autorizado, Alpha X-Ray Uniforme, até a posição 03, confere. Se autorizar, até a posição 03, reportará um T. Burro 9093, centro de Recife, 128.8. 282, obrigado, bom dia. Quilógico, solo Salvador. Sou o compadre Beto Papá. Liga. Então, se você tem via de 15 graus da esquerda, da vida formação de 2909. Me desvio, Papá Juliette Papá, reporte quando possível a produto de destino. Aqui é a reporta de graça. 948, controle 1 no 9, 935. 1935, chame a 225, bom dia. Na 6225, contato a decolagem, submantenha nível de voo 380, via saída ABO. Acende ao 380, via o chameado 225. Paz Juliette, papá, com fim de estimada de pouso. Papá, Romeu, papá Juliette, papá, em fim de estimada de pouso. 1-1-1-0. Salvador, papá, 1110, 1110. 1110, copiado, papá Juliette, papá. Papá. Papa Tango Golf Kilo Oscar, autorizado para Porto Seguro, nível 1100, conforme a rota do plano de voo. Decola da 17, curva direita, saída coral, controle 119.35, torre 18.95, transponda 5144. Na previsata e reforço de áudio descida. Tato, agora, camarada de áudio descida, nível 49. Cotejamento correto, pessoas a bordo? Gente, na escuta então. Confirme a proa ainda a 240? 268 agora, 238 atualizado. Gente. Cruzou uma centena para 120. Cliente, Juliette, papá, Juliette, papá. Papá. Poderia informar se a torre já está aguardando lá, a strip já está lá. Chanel 6211, chame centro do Recife, 125 decimal 1. 251, Chanel 6211. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Tango Yankee, Romeu Tango. Papa Tango Yankee, Romeu Tango, prossiga. Yankee, Romeu Tango, de Serra Índia, Coindia para Serra Índia, é Coindia. Seguindo na vertical da BR-324, sentido Candeia. Manter sobrevoo de voo visual, reporte quando faz o sobrevoo. Reporta quando no sobrevoo, mantendo o visual, tá bom. Céu de descido azul 4958. Azul 4958, desça para 2 mil pés, ajuste 1003. 2003, azul 4958. 83 para o puxa acionamento, na noite final 3. Pushback em coordenação com a equipe de solo. Chame pronto para o táxi. Chamada para o táxi. 783. Agora para nível de voo 050 na proa de táxi, número 2 na aproximação. 050 na proa de táxi 2229.